A escuta, 4234. É, fica autorizado 350, da encolada 10, com primeira curva esquerda na saída Pucajão, após Jomo Caixa. Passamos no 17 a primeira via após, conforme rota prevista no plano de voo, durante o 5151, controle 1-2-0 de sinal. Confirme o controle 20. 208. Gente, autorizado Recife no 350, viesta Zulu 17 após, conforme roda do plano. Recorda 10, saída Pucajamo, Caju. 5151, aciona o transponder, 120.8, controle azul 4234. Olavo também 570 para o táxi. Cargo 6570 para o táxi. Salvador na escuta do Alpha, cargo 6570. Eu tenho escuta, guarda por gentileza, só um minuto, por gentileza. Agora sim, para o seu, quais informações, por gentileza? Pronto para o táxi, 2 a bordo, 3 e 10, Salvador. Taxi via Pátio 1, eu já posso esperar, estou indo no 9, 5, 8, 0, 8, bom voo. Pátio 1, Índia, 281, obrigado, boa. 281 ou 245? 1, 8, 5, bom voo. Obrigado, bom dia. Decolou 27, chame o controle 120, décima 8. 208, boa. Boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por excelência. Ok, autorizado 360, direto com quem? Autorizado, direto à posição Elefa. Ok, direto à Elefa, na 3517. Confirmado para o SAN 357, o nível autorizado na saída foi 320, então agora está autorizado 360, confira. Tem um uniforme no nível 085, decola da 17 com primeira curva à esquerda, posição à direita na saída Arbóreo direito. Transponder 5131, meu controle 120, decimal 8. Corrigindo aqui, o sai no corredor achei, mantendo no meu pé restrito e aguardando a liberação para estender para o 05. Corrigindo aqui, perdão pelo escute. Tem como 31. É com o Zulu 9, meu cotejamento correto, confirma o teu B. Cifra 2085, alternando 2545. Bom dia. Zulu 18, 1-1-8-5-9-5. Gente, o alternamento está livre e eu posso sair de 5-4, ok? Salvador, gol 169. 49, agora decola. Guardando, já passou. Leia 49, copia? 49, 49. Seguro autorizado, nível 360, decola da 10, com a primeira curva à direita na saída da AEL, lista B10. Eu sou 50, a primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Responde 5152, controle 120, decimal 8. Voo 649, autorizado, porto seguro, nível 360. Vamos lá, plano de voo, deve falar para a Beth, para a esquerda, da El, Leda, Bidev, apta aqui, 50, também resolvia. 5152, responda, é o controle 1208, voo, no 649. Voo no 649, corrigindo curva direita, após a decolagem, né, da El, Leda, Bidev. Perdão, curva direita, agora 649. Voo no 649, confusamento, qual é essa porta, após o que tiver questionamento? É, passaria a posição do voo no 649. 208, né? 5, 7, 4. Controle Salvador, bom dia, África Cargo 6578, cruza 3, mil pés, subindo para o 35. Até Cargo 6570, bom dia, contato radar, suba para o nível 350. Ok, contato radar para o 350 sem restrições, né? 57. Autorizado alinhar e manter pistão no 7, Papatango Eco Zulu 9. Autorizado é o site. Tango Eco Zulu Novembro, autorizado decolar, 180 graus, 129. Na 12 para puxa de estacionamento. É 3577, chama o centro Recife, 1288 e ao término 1260. 1288, 88260, bom dia. Novembro decolou os 36, chame o controle em 120, décima 8. Azul 4234, está na remota 4 Romeu, pronto, pushback em treinamento. Azul 4234, autorizado pushback em treinamento, autorizado pushback em treinamento, 4234. Bom dia, mantenha as condições visuais, a vítima 019, informe a prioridade para o destino. Bom dia, ideal é 2500. Tempo autorizado direto do destino, livre ascensão 085, acusou o novembro. 085, direto do destino, muito grato. Passareto 2223 para pushback acionamento Finger 1. Agora só mais um minuto para o pushback, só uma aeronave já finalizou o pushback com tarde 3, já vem chamar o pai. Só mais um minuto para o pushback. 2223, cliente, aguarda. Apegado 6570, chame já para Recife, 12685 e ao término 12545. Entre Recife 2025, 2645, 6570. Doutor Salvador, muito bom dia. Mike Leite Romeu, bom dia, prossiga. Mike Leite Romeu, decolado de Serra, Índia, Eco Índia. É um Romeo 44 com 3 no PLB. Está interceptando a BR-324 com transponder 0115, com intenção de sobrevoo na Pituba. Se autorizado, eu vou direto da presente. Papapá, Mestre Leste Romeo, mantém as condições visuais do Ajustama 019, está autorizado direto Pituba. Vai iniciar direto Pituba, passando o próximo a Simbra, Mike Leste Romeo, 500 AGR, escuta permanente. Sim, 4234, após a passagem do Boeing da Rio, autorizado, pushback reportar. Eu direto 4234. Passagem 759, POB 180, 1349, Galeão. Estou confirmando que o Galeão se encontra fechado, devido a condições meteorológicas. Confirme outro aeródromo de alternativo. Campinas. Cliente, autorizado. Táxi, a parte 1 no Índio, Porto de Caratanha, no Noite do Sul, 958, 1019, bom voo. 2005, 1019, obrigado. Até o 49. Bom, no 649, aguarde para o posicionamento com uma aeronave que estamos fazendo tudo parte até o comandante, ok? Sim, foi isso, eu estou completamente pronto para remover o fim, que você está conseguindo fazer uma ponte para a gente? Sim, o senhor tem condições de realizar o feedback até o través do 06? Afirmo, mas só falta remover o fim, que a gente está sem conseguir contato com o operador, se puder fazer essa ponte com a interação aeroportuária, eu te agradeço. Ok, coordenaremos aqui, então te consideramos em instrução de até através do 06, a aeronave já está livrando, retaguarda, ok? É, retaguarda, obrigado. Para o caixa Azul 4234, com 114 a bordo, 3:25, alternando Salvador. Confirma a tua autonomia, Taxi, minha parte 1, Índia, ponte de Caratanga, no momento de voar 5 km/0, 1 9. Parte Índia, C1895, 1019, ajuste 94234. 2 horas, Lima, Tia. Lima, tem 7 horas. Alfa Golf, contato radar 60.000 de Salvador. Continue subida para o nível 190, autorizado direto lotar. Autorizado direto lotar, primeiro para 190, por favor. Uno decola os 42, chame controle 120 desse 98. Controle 1208, tenha um bom dia, Rio 98 no ano. Controle, o Rio 98 no Uno, cruza 2000 pés, iniciando a curva na subida da Momo. Rio 98 no Uno, bom dia, contato radar, suba para o nível 390, saída Momo. Sobe para o 390 na saída Momo, Rio 98, Uno Uno. Próxima pituba vai efetuar sobrevoo a baixa altura, ou mais que leve Romeu na linha do litoral. É de Romeu. Controle, o Rio está cruzando 4000 pés, poderia proar código? Obrigado, código, Rio 98. Proa de código, muito obrigado, Rio 98. Você é o Gilete Serra, informação Índia, você está lá no minuto, cópia confirma parte 4? Gol no 759, autorizado, decolar, 160 graus, 139. Decolar de gol no 759, 190. Ponde 5144, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 9. Azul 4234, ponto 0, pronto. Autorizado, aliás, manter? Autorizado, aliás, manter. Azul 4234. Chame de identificação, autorizado direto do analista para o nível 100. Tudo 100, a maioria. Direcionar, chame pronto pro táxi, Hotel Juliette Centro. Zero Eight, confirm intention. Ok. Before that, he has a circuit of traffic on the road. Ok, Olympia 08, stand by 1 minute more to copy, ok? Solíssima 0 na nave. Já tá bom, 4000, ajusta uma 09, o 4098. Controle bola 759, decola perfil da El. Como 759, contata radar, suba para o nível 360, autorizado por Eco Leda. 360 Leda, 1759. Salve táxi, o passarelo 2223, nosso POB 64, autonomia de 6 horas, alterna Salvador 2223. Meia dúzia de horas, cumprido? Afirmativo. Sim, está aqui a Via Índia, vou te esperar, estou em 1-9-3-9-5, altimetro 1-0-9-9, bom voo. Grato. Colosso 48, chame o controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, azul 4-2-3-4. Para 2000 pés, azul chama 0-1-9, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Estimativo para 2000-0-1-9, reporte estabilizado, se arma da TV. Tomagem 8-1-1, chame o centro Recife, 1-2-6-8-5. E ao térmico 1-2-5-4-5. Chamar Recife 1-2-6-8-5, ao térmico 1-2-5-4-5, Rio 0264. Olympia 08, read back correct, confirm it's all on board. Ok. Here's the setup, report to right for text. Lógica, informação Índia, confere, confirme o parte da pista que decola. Gente, copia. Gente, copia. Autorizado por segundo nível 100, decola da 107 com curva à direita na saída coral. Transponde 5, correção 0274, controle 1-2-0-8. Então, o Wolf, que não vai se confrontar mesmo. Voo no 649, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter. mantém 190, voo número 49. Gente, voo quilológico, para acionamento site, chama Tom 18295, altímetro 1019. Hotel Juliette Serra, livre táxi do Pátio 4 até o ponto de espera da pista 17. Chame para ingresso. Passarelo 2223 decolou 5-1. Chame o controle no 20-8. 1208, 2223, boa. Dia. Tango Golf Lógica, livre acionamento, acuse pronto para o táxi. E3, bom dia, contato radar, sobre a sua restrição, nível 180, após 2000 autorizados por excelência. Sem restrições, 180, após 2000, autorizado direto elefa, passarei 2223. Tango Whisky Alpha Golf é autorizado direto ao destino. Autorizado direto pro Tiji. Tango Whisky Alpha Golf é autorizado direto ao destino. Cliente direto destino Golf. Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado a linha de decolar, pista 17, 160 graus, 129. E ao Serra, 13395. 3395, obrigado, 1799. Capatão Guax, 190, para serviço de informação e alerta, 1288, e ao Serra, 1260. 2288, para informação e alerta, vai ser uma vez de graça, capatão. Say again, flight Alpha X-ray 8010, we are parked at parking 1011, requesting parabol 340 to Bogota. Okay, stand by 1 minute more to pump, okay? We'll go, flight X-ray 8010. Salvador, Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, bom dia. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés, direto ao Cruz de Manati. Ok, Hotel Juliette Serra. No localizador Serra 92. Fala que intenção de pouso a 97, se possível. Romeu, Serra 92, Vitor, complete final procedimento, chame torre e solicita mesmo. 118, 295. 2957. Salvador de Papa Rodão, Serra, na VVB. Vai passar sim, eu solicito o presente de cancelamento, conseguindo visual para 197, se possível. 34, controle. Na escuta, 4234. Chefe de equipamento, confirmo como recebe. Tarejo 5. Grato. Para o 4234, chame Recife, frequência 12685, secundária 12545. Recife agora em 2685, alternando 2545, azul 4234. Abatango, Whisky Alpha Golf, como recebe o controle? 5%. Sente, graças. One lesson, a Momo, Adela Penita, via the Uniform 09. Squawk 5172, departure frequency 120.8X. From the 511 and the after for takeoff, the left search. From them after takeoff, left turn into Momo, thereafter Nizza, X-ray 538010. X-ray 810, read back for right, report right for push. Okay, we'll call you once ready for push, X-ray 510. 649. 6, 43, 6 Lima, gente da Índia. Queria como nos adiantar nossa provável subida? Destino é João Pessoa. Azul 2796, informação Índia confere. Autorizado, João Pessoa 1970, decola 10, com primeira curva à esquerda na saída Ponte. Transponder 0275, controle 120, decima 8. Satélite 110, Aman. Mark Zulu 62, squawk identify arrival descent to flight level 050, KNH 1019. We descend flight level 50, proceeding Amman, KNH 1019, display 2. Good morning. Para o estacionamento do 79 azul. Apesar do cachorro, eu falei sua posição, era o 53. Essa live aí, como pode voar sim, Brás? 3 está pronto, senhora. Quando estivermos prontos, nós... 6 Lima, estamos na posição 6 Lima. Quando pronto, nós reportaremos. Ah, ok. Então, 3304, aciona identificação e a chegada BOF, desça para o nível de 0060, ajuste na 019. À direita, livrando, achando na frequência livre. Bom dia, céu, nós acredito. Bom dia, nós acredito. Canal 6312, atendo identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste na 019. Autorizada a porte na táxi foi papá, a bolsa aqui no Oscar. Correio Salvador, azul 4981, final de 5 minutos. Azul 4981, ajuste no 019. Confirme o... pouso, baixar travado? Afirmativo, baixar travado. Azul 4981, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Pesado do pouso, pistão 1-0, vou 4981. Controle Gol 1649. Controle Gol 1649. Preciso 1649. Solicita a coordenação para o aeroporto seguro. Gol 1649, chame Recife, frequência 1251, secundário 13395. 1251-13395, bom dia. O 2199, essa identificação via chegada Mário, deixa para o nível 2080, ajuste 909. Identificou 0880 na Mário, nível 1980. Good morning, clear cross runway 1028 on taxi 8 ultimate in position, call ground 1281. 1028, clear cross runway 1028, taxi 8 ultimate in position, call ground 1281. Azul 4981 no solo ao 04-1211, é a frequência do solo. 219, obrigado, daqui a pouco. Isso, radar encerrado, tem a frequência livre para a autocoordenação 1345. No 4981, o Tec envia Alfa, Inés, Juliette, Alguém 02. Alfa, Juliette, pro 242, 9201. Pro 5, chame no regresso. After the Boeing 737 flew had started to clear, approved a text by correction, Embraer of Azul Company. Has the passage to clear the text by a April correction, by Alpha Juliet. April 1, India, with the voice contact with the 118 this one. 6-1-0, call you back to study. Federal 9970? Correto, Assistente autorizado, o direcionamento de parte 3, reporte ataque. Autorizado, reportar ataque federal. Manter a presente velocidade, reporte para redução, então 3304, desça para 4 mil pés, ajuste na 09. 4 mil pés, manter a velocidade, reporte. 22199, confirme sua indicada. 27109, está iniciando a redução para 2400, vou ver o passado. 22199, cliente, reduzindo para 2409. Piloto, autorizado a decolagem, pistão 17, vento 17, 0 graus, 1 a 2 nós. Bom dia. Mike Zulu 632, complete final LS approach, contact the tower in 118.95. 118.95, LS 632, bye, thank you. 312, reduz a velocidade para 2009. Sinal 8. Magazine 632, QNH 1009, continue approach, stand by, land clearance. Expecting late clearance, C32. Golf to launch, decolado 07, controle 120.8. Controle 120.8, Golf to launch, bom dia. Controle, ok? Ok, copy that, taxi via India, just before the holding point, call to tower, XRF-X-0-0. Only to confirm, going around the April 1, May April, and after that via India. Confirm via April and April 1 into India, XRF-X-0-0. Joey, 1963, da Gol. 1963, gate 07, aguarda. Ainda não tenho novas informações sobre o Galeão, nenhuma melhora das condições. Foi a última informação que eu tive, a visibilidade de 100 metros. Aguardo por gentileza, mantém escuta. Estou mantendo a escuta só para informar que nós recebemos o detalhe do ativo atualizado do Galeão. Houve uma pequena melhora só para checar se está liberado as decolagens. Sim, tirei e checar só mais instantes, por gentileza. Para o ataque federal da W903 a bordo. 3 horas de autonomia, alterna Belém. Taxi via site 1 no Índia, vou te esperar até 1 no noite, só 95, altímetro no 019, segue como número 2, a sua frente 1 é 2, taxiando no bate principal. Gente, galera, atrás dessa visual já foi a Airbus, pode esperar chamar a torre 1895, Sideral 9970. Gatana, posição número 6, informação Índia, autorização para Porto Alegre. 908, confirma estimada no atual OBT, por gentileza. Era para as 12 horas Zulu, a senhora não recebeu ainda, né? Negativo. Gente, assim que a senhora recebeu, para nossa escuta, por favor. Gente, só informando, sendo as 11 Zulu, já era para ter recebido o seu plano. Se eu puder confirmar com a companhia o horário. Gente. Sua contribuição, iremos coordenar aqui com o centro. Tá bem. 312, deixa para 3 mil pés, salada de restrição de altitude em etapa. Recebida a restrição descendo para 3 mil, estrelas de 299, deixa para 4 mil pés, ajuste na 09. 4 mil com 1.019, igual 219, tá? 3199, reduz a velocidade para 2009. 2100. Corrigindo 2009. 2000, igual 2199. Olimpo 08, Tire Retro. Olimpo 08, Retro Papa. Line up and wait on A10, Olimpo 08. Line up and wait on A10, Olimpo 08. Control 632. Like Madrid 632, on the ground at 211, located by right, next right, and call ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, on by the right, top. Mike, 632, thank you, bye. Salvador Tower, Bombia, XRF, X-ray, 8010. X-ray, Alpha X-ray, 8010, maintain holy shot, good morning. Hi, holy shot. Direct fire, X-ray, 0-1-0. Position 8-0-1-0. Holding, X-ray, 0-1-0. 3-3-0-4, complete to the esquerda pro 1-3-0. The time is 7-0-0. S-69-2219, desça para 3000 metros. 3000, vou 2199. Estabilizou, tá? 2304, complete 9, procedimento da sexuação e torre 118, decimal 9. R6312, inicie redução para aproximação. R6312. R6312, informa o tráfego que o procede encontra-se a 6 milhas, em aproximação 1R2320. Está ciente do tráfego, R6312. One at 1-2, Salvador de Pacho, control 1-2-0-8. 0-8, Salvador de Pacho, 1-2-0-8. Thank you. Have a good day. Bom dia, estou em 3-3-0-4, passo a tomar da 2-0. 3-3-0-4, bom dia, ajuste no 0 no 9, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. De pouso na 1-0. In 2000, hold the departure. Olimpo 08, radar contact on departure, climb to flight level 170, via cold departure. Flight to level 170, cold departure, Olimpo 08. 70, Channel 6312, complete 9 procedimento, LS Actuation, torre 118, decimal 9. 2199, desça para 2000 pés, ligo ele a essa coisa, pista 10, inicie redução para aproximação. É 2000, autorizado ILS, vai reduzir igual 2000. Mike Max, Lulu 632, taxi by Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, 632. Maybe. Papango Whisky Alpha Golf. Serviço, radar encerrado, sim. Cliente, Papango Whisky Alpha Golf, serviço, radar encerrado. Qual é a frequência que eu devo chamar chegando em Recife? Papatango, Whisky, Alfa Golf. Chama Recife na frequência 12685 sobre vigilância secundária 12545. Fique atento ao tráfego de posição. 2 horas, 22 milhas, caso efetuar algum desvio que passa mesmo pela esquerda. Eu gostaria de falar a frequência de Fortaleza, não vou chamar Recife, não, Fortaleza direto. O Escalpa Golfo inicialmente deverá chamar o centro Recife, pois encontra-se na área, ingressando agora na área de Recife, e daqui a uma hora mais ou menos vai chamar Fortaleza, bem mais à frente, no espaço aéreo de Fortaleza, daqui a umas 2 horas. Inicialmente Recife na frequência 12685. 1-2-6-8-5 Recife, obrigado, boa tarde, bom dia. São Salvador, Azul 2-7-9-6, Pátio 3-6 Lima, para puxa acionamento. Obrigado, chamo para o táxi. Estão no 0, vento no 60 graus, 1-3 nós. Recebo, estou no 0, chamei 3. 9, ajuste 10019, continua a aproximação, guarda a pista livre, fica atento a possível turbulência na curta final. 10.019, gol 21 na trama. Canal 9010, acelera a identificação, via chegada BF, desça para o nível de voo 050, o ajuste 10019. Poxa, 6312, solo 18, direita na Fox Trot, solo no 211. 211, chegando 2, bom dia. Voo 2199, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 10 nós. Baixar checado, livre pouso, pistão no 0, 19, gol 21 na tarde. Limpo V8, confirme a intention. Limpo V8, control. Salvador, control, Limpo V8, go ahead. Could you confirm your intentions, your destination? Olympus 08 request flyer to Sierra Bravo Mike Oscar, perform the procedure for training and then fly until Sierra Bravo November Tango and perform another procedure for training, and then come back to Salvador. Okay, and this is great. Bom dia, táxi Alfa, repartido da Juliette. Alfa, repartido da Juliette, 219. Solo Salvador, o azul 2796, agora pronto para o táxi, tem 65 a bordo, a autonomia é de 3 horas e 50, alternando Maceió. Tem uma alternativa? Maceió, senhor. Gente, 65 a bordo, altímetro no 019, aguarde para o táxi. Táxi em frente, aguarde para o ingresso no pátio principal. PF, táxi em frente autorizado, aguardando ingresso para o principal, 2796 de azul. Na 6312, táxi Rio Juliette, portão número 4. Juliette, 6312, boa. Auxiliar 9970, a Lima mantém puxando 0. A Lima mantém 1-0, federal, 9970. Na primeira, após o ingresso do Chanel no portão 4, segue via Índia Alfa no ponto de temperatura no noite, sinal 95, bom voo. Chanel prossegue então em frente e ao ingressar no ponto de espera da 1-0, chama a torre em 118-95, 2796 da Azul. Taxiway 2010 airborne at 23, tower departure control 120 decimal 8. Control 120 decimal 8, Alpha X-ray 8010. Obrigado. Roger, fix Alpha X-ray 8010, passing 1200 climbing on the Momo departure. Royal Taxiway 8010. Radar contact on departure and climb to flight level 340 via Momo departure. For Momo departure, climb to level 340, X-ray, 8010. Passando 220 para o número 0, informação Índia. 3859, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070, o ajuste no 019. Ok, descendo para o 070, o TAM 3859, graças. Confirme, Mike Juliette Romeu, mantendo o número 10. A gente mantém sem condições visuais, 500 pés, reporte Paris. X-ray Alpha X-ray 8010 from traffic 2 o'clock.